Mm-hmm. km 3, acima de estação. Bonfe para 2.000 pés com ajuste no 015. Bonfe, descendo via Bonfe, 2.000 pés, ao zero. Salvador, Moro, 61 da Gol para pushback, acionamento, posição número 4. Moro 61, bom dia, confirma já copiado? Negativo, o 61 foi autorizado, solicitou agora o pushback do metro. Nuno 61, autorizado Barulhos, já fez o Luno 0, após Tabaté, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El Leda Motiva. Aciona 5163, controle 120, decimal 8. Ok, 360 autorizado Guarulhos, decola na pesquisa da El Leda Motiva, da estratégia curva direita, segue perfil de 1-0, só batendo, 208. O 1-61 autorizado, chama táxi. Chama para o táxi, 61. O 9063, autorizado a final do ILS, informe estabilizado. Para estabilizar o ILS, estabilizar o ILS. Acordo, 4 horas, eu tô no Rio, até na caminhão. Bom, 1161, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, ponto de espera 118, decimal 95, ajuste no 095, bom voo. Ok, Índia, ponto de espera, ajuste no 095, bom, 1095, bom dia, 1161. Bravo, bom dia, Nono, meia hora, meu irmão. Nono, meia hora, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento variável, dois nós. Alinha e decola, pista no zero, bom, Nono, meia hora. Olá, Salvador, bom dia, Xena, meia, dois, Nono, marcação, até autorização, Guarulhos. 251, bom dia, autorizado Guarulhos, via Pesulu 10, após Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5404, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 360, Pesulu 10, Taubaté, fala Pesulu 10, curva à direita, Dael, Leda, Motiva. 404, transponde 208.14, 254. 251, deslizamento correto no cinto, pronto. Alves 063, estabilizou o Cicopo. 8095, foi composto do 9063. 8095, obrigado, bom dia. Salvador, 9063. 9063, bom dia. Continua a aproximação, reporta visual, baixar travado, ajuste no 095. Ok, estamos visando, sem baixar travado, 9063, vai passar esperto. 1161, decolado 18, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. 9063, autorizar pouso, pista 10, vento variável, 2 nós. Ok, livre, pouso 10, 9063. Salvador, bom dia. É o Gol 1161, passa 1800 na Dael. Pegou o 61 no contato radar, subiu para o nível 360, autorizado direto Leda. Beleza, presente 1161. Quando possível, o Motiva agradece o Gol 1161. Pode. Salvador, Gol 1161, tem possibilidade de voada presente Motiva em coordenação? Gol 1161, vou ir pro BAVE e suba restrito para o nível 340. O BAVE da presente 340, Gol 1161, grato. 063, Solas 21, libera a direita. Na minha escuta, segue via Alfa, reportante da Juliette. Direita, via Alfa, reportante da Juliette, voo 9063. O 1161, centro reautorizou direto posição Serra Alfa Romeo Lima Alfa e chama de pista agora na frequência 133. Ok, sala da presente e confirma a frequência de Recife, por favor. Só 3325 e secundária 3395. 3325 até 3395, centro Recife, grato, gol 1161. Tenha um bom dia, bom trabalho. Alô, 063, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, bom, 9063. monitoramento, posição ao 625. 6251, não autorizado, chama táxi. Veja, posicionamento 6251. Estacionamento 251 para o táxi com 137 Galeão, 5 horas e meia. 6251, autorizado táxi via parte 1, Índia até o ponto de espera 118, décimo 95, ajuste na 015, por favor. Gente, pátio Índia 295, ponto de espera com 1095 ajustado, 6251, livre táxi, bom trabalho. Comandante, bom dia. Xeneme 251, ponto 010, pronto. 251, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento calmo. Pista alinhar e decolar no zero, no Xeneme 251. M251, decolado 39, controle 120.8, bom voo. 308, boa. Controle, Salvador, bom dia, Xené 6251, Daniel. Controle Salvador, bom dia, Xené 6251, Dael. Para o nível 360. Seu, 6251, 360. Estimativo. controle, será possível coordenar a proa de monte para o 6251? Aguarde, eu acho que não é 6251. Poxa, não é 6251, não dá presente, vou fazer. Alfa Romeo Lima Alfa. Confirma a posição, 6251? Alfa Romeo Lima Alfa. Alfa Romeo Lima Alfa. Chanel 6251, chame